Jornal da Clube. A notícia do dia. Jornal da Clube. Jornal da Clube. Bom dia para você. Tá começando o Jornal da Clube. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Muito bom dia para você. Vamos juntos até as 8:30 da manhã. Bom dia, vamos lá, minha gente, com as informações do dia. Vamos atualizar os últimos assuntos da terça-feira e já vamos trazer as primeiras pautas, os primeiros assuntos desta quarta-feira. Marcelo Magno, Marcos Teixeira, Nayara Nádia, com você. E tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Tudo aqui nas ondas da 99,1, a Rádio do Povo, a Voz do Povo, a Voz das Comunidades aqui. É o jornalismo da Rede Clube de Comunicação, também pelas ondas do rádio. A credibilidade que você já conhece, que você confia, que você assina embaixo. Vamos juntos aqui, comigo na bancada, a Nayara. Tá de olho já nas pautas, nos assuntos, nas mensagens que os ouvintes mandam pra gente. E deixa eu trazer agora o bom dia da Nayara. Oi, Nayara, bom dia pra você. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes. Marcelo, vou destacar uma operação que tá acontecendo no município de Palmeirais. É mais uma operação aí do Draco. De acordo com a nota da assessoria de imprensa, são 35 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão expedidos aí contra os alvos no município lá de Palmeirais. Segundo a nota ainda, o objetivo é desarticular uma célula de organização criminosa que vinha atuando nos municípios de Palmeirais e Parnarama, no Maranhão. Durante o jornal a gente traz esses e outros destaques, lembrando que a gente conta com a sua participação. Manda sua mensagem de áudio ou de vídeo aqui para o nosso WhatsApp. Diz pra gente como é que tá a cidade, como é que é o transporte público. Alô, meninada, cadê vocês que estão indo pras escolas agora assistir sua aula? Ou ir pro médico, pro seu compromisso? Manda sua mensagem pra cá, pro Jornal da Clube. Até 8:30 da manhã, Marcelo. Vamos juntos, até as 8:30 da manhã. Bom dia pra você que tá indo pra escola agora, família reunida no trânsito, ouvindo a gente no carro, no ônibus, táxi. Pessoal do transporte por aplicativo também, um abraço especial, ligeirinho, né? No vai e vem do trânsito da cidade, transportando as pessoas também. Vamos mandar um abraço, que eu já soube que tem um pessoal que ouve a gente agora no novo sistema de transporte de Timon. Então, os ônibus estão circulando, a gente quer saber como é que tá esse começo, né? Qual a avaliação que a gente já pode fazer desses primeiros dias do novo transporte público na cidade de Timon, ônibus circulando por Timon, trazendo timonense para Teresina, levando teresinense para Timon também. Conta pra gente aqui pelo 2107-6650. Vamos trazer para você alguns destaques do Jornal da Clube. Jornal da Clube. Assuntos que nós vamos trazer para você até as 8:30 da manhã no nosso programa. A seca no sul do Piauí, tem cidade que tá 4 meses sem chuva, em pleno mês de abril. São quase 130 municípios em situação de emergência e a população sofre sem água até para beber. O governo do estado anuncia 6 milhões para conter a situação e antecipa a operação Carro-Pipa. No residencial Odete Nunes, os moradores reclamam que desde que se mudaram para lá, a energia elétrica nunca foi ligada à rede. No entanto, a conta de luz, essa não falha, meu amigo. Essa chega no dia 7. Aliás, essa se antecipa, Nayara. Chega com antecedência, ela já tá lá. Prontinha, né? Sem nenhum tipo de atraso. Preso no Tocantins, homem condenado por matar a ex-companheira estrangulada e forjar suicídio no Piauí. O uso de spray de pimenta causa problemas sérios à saúde de quem recebe esse jato. Especialistas alertam para o risco até de infecção pulmonar em caso de pessoas alérgicas, mas defendem o uso do produto em casos de autodefesa. Inclusive, há uma permissão agora para o uso por parte de mulheres no Piauí. A gente vai daqui a pouco falar sobre esse assunto. E teve uma repercussão agora no fim de semana, no começo da semana, na verdade, de uma festa lá na cidade de José de Freitas. Alguém lançou spray de pimenta e parte do público sentiu, até a cantora Yara Tchê, lá do Seu Desejo, também sentiu e a festa teve que ser suspensa lá por alguns minutos, né? E de longe, Nayara, só aquela fumacinha de longe, quem tem o contato já é muito forte, né? Certa vez eu fui assistir um jogo do Flamengo, era Flamengo e Corinthians, e eu tinha uma torcida organizada que estava sendo, enfim, estava tendo lá um conflito longe, assim, a muitos metros de distância, e em determinado momento a polícia lá no Rio de Janeiro usou o spray de pimenta na área. A gente estava longe, o vento levou só um pouquinho, já foi o suficiente para todo mundo ficar com os olhos vermelhos, reação alérgica, foi uma confusão. Mas vamos lá, vamos voltando aqui com os nossos assuntos de hoje, que você vai conferir também no Jornal da Clube. Claro que a prioridade é para os assuntos que vêm das ruas, mas a gente tem aqui na redação já alguns assuntos para trazer para você. Preso alega que delegado indiciou por crime após recusa para se conhecerem melhor. E o Ministério Público investiga. Tá uma confusão esse assunto aí, viu? Daqui a pouco vamos trazer aqui posicionamento da defesa do delegado, do sindicato dos delegados, da pessoa que está acusando, Ministério Público. Vamos entender essa história melhor. Sentimento de revolta, diz pedreiro preso por engano no Piauí ao ser confundido com foragido por homicídio. Réu é condenado a 13 anos de prisão por matar homem por dívida de R$5. E tem muito mais no Jornal da Clube até às 8:30 da manhã. A Clube FM está apresentando o Jornal da Clube, com oferecimento de Ótima Distribuidora, G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, ideal para o nosso pet, Armazém Paraíba, Clínica Ultra X, Rimaf, Máquinas e Ferramentas, Nova Ceasa, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Auto Center, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, Hospital do Olho, NPJ Construções, Água Limpa, Ergo Naturais, Araújo Diesel, Quióculos e CN Motos. Vamos lá, esse é o Jornal da Clube, abordagem imparcial, informativa. Jornal da Clube, referência na comunicação aqui da nossa região, porque tem você. O nosso ouvinte, o público faz parte do nosso programa, não ali apenas com participação superficial, mas é de forma efetiva, de forma mais aprofundada, com a discussão das pautas, com o direcionamento de todo o nosso programa. Então a gente traz aqui um pouco da nossa experiência também no jornalismo, para conectar as pessoas às informações que realmente importam, sempre com visão crítica, sempre bem fundamentados. Esse é o trabalho que a gente busca fazer todos os dias aqui para você. Então fique por dentro das notícias e novidades com o Jornal da Clube, informações relevantes, entrevistas exclusivas e muito mais para você que gosta de estar bem informado. Sintonize, não perca nenhum detalhe. Esse é o Jornal da Clube com você até às 8:30 da manhã. Jornal da Clube, as primeiras notícias do dia com a credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. Bom, a gente já começa fazendo um giro pela cidade, porque aqui é a voz das comunidades. Jornal da Clube. A voz do povo. Marcelo, bom dia. Mais um acidente na rotatória do Planalto Uruguai. SAMU tá presente. Como falei, aqui é um caos, viu, Marcelo? Não deu para registrar, pois estava bem complicado. O SAMU já saiu, mas teve esse acidente há pouco lá na rotatória da ladeira do Uruguai. Já começo trazendo esse destaque aqui que o Marcos Lopes Siqueira trouxe pra gente. Tem que ter atenção, ali diminuiu e muito o fluxo da rotatória, porque para quem vai direto, né, vai pelo rebaixamento. Agora, na parte de cima, da mesma forma, tem que ter muita atenção, porque quem vem da Zequinha Freire ou quem vem da BR para fazer o retorno lá para continuação da BR, pela Avenida Getúlio Vargas, tem que ter atenção. Eu considero que está bem sinalizado, é só questão de atenção, de disciplina ali. Outra coisa, vez por outra, a gente já teve a oportunidade de ver algumas vezes, condutores que vão até direto, mas que preferem ainda ir por cima, assim, desnecessariamente, porque vai ter um trânsito ainda ali, um certo congestionamento na rotatória na parte de cima. Não vou nem falar congestionamento, mas vai ter que parar, não vai ter o trânsito livre, podendo ter ali a faixa livre, sem nenhuma interrupção, direto para quem vai para a BR ou para quem vem no sentido contrário, chegando em Teresina. Então, só essa dica aqui também para você. Marcelo, Planalto Uruguai, pronto, eu acho que eu falei errado aqui. O nome do local foi lá no Planalto Uruguai, naquela rotatória do Planalto Uruguai. Eu já estava falando aqui da ladeira do Uruguai, confundindo. Então, assim, foi lá na rotatória da ladeira, do Planalto Uruguai, perto ali do supermercado, que é uma rotatória complicada. O acidente foi lá. Mas fica, mantenho aqui só a dica aqui lá da ladeira do Uruguai também, para aproveitar o que já foi dito aqui, tá certo? Mas muito obrigado, inclusive, pelo alerta aqui, viu, Marcos Lopes Siqueira, nosso ouvinte, ligado com a gente aqui no Jornal da Clube. Valeu, meu amigo, um abraço para você. Tem mais ouvinte chegando, participando, Jamuni Ellen mandando mensagem. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Marcelo. É, passando aqui para vocês carimbar o serviço das águas de Teresina, viu? Porque ontem eles foram lá na rua São Raimundo, no bairro Areias, e fizeram o serviço bem feito, tá bom? Nos três vazamentos. Um bom dia para todos. Ô, Jamuniele, obrigado, viu? Que bom que a gente começa o dia já trazendo aqui retorno do nosso ouvinte de problema resolvido, três vazamentos que foram corrigidos pela Águas de Teresina, já com carimbo de problema resolvido com a ajuda do Jornal da Clube. Que bom, valeu, obrigado, viu? Obrigado pelo retorno. Vamos continuar de olho no que acontece na cidade, trazendo aqui o carimbo de resolvido e agradecendo também os órgãos quando resolvem, né? Obrigado aí ao pessoal da Águas de Teresina por ter dado esse retorno pra gente, principalmente pro nosso ouvinte, que a nossa ouvinte que reclamou desse problema já foi resolvido. Tem mais participação do povo, bom dia. Pai, Marcelo, tem que ir pra TV, rapaz. Os caras chegaram aqui, arrumaram aqui, graças a Deus. Pode aí, carimbo de resolvido. Eu mandei hoje de manhã cedo, né? E graças a Deus já estão aqui já. Arrumado já, graças a Deus. Que rapaz, é muito chato, moço, um negócio desse aí na frente da casa da gente. E serviço bem feito, viu? Graças a Deus. Ô, coisa boa. Aqui é um vídeo que o ouvinte mandou pra gente, mostrando o serviço. Era um vazamento, o vazamento já tinha sido corrigido, ele já tava filmando aí o pessoal fazendo a repavimentação, tapando o buraco direitinho. Então, bom dia, Marcelo e toda a sua equipe. O serviço foi feito ontem ainda, a reclamação foi ontem, viu? Muito obrigado por tudo, Anderson, antenista que mandou pra gente. E mais um carimbo, carimbaço pra nossa coleção de carimbos aqui de problemas pela cidade, que a gente, em parceria com a população, em parceria com o povo, a gente consegue ajudar a resolver na nossa capital. Obrigado, viu, Anderson? Um abraço pra você. E conta aqui com o Rádio Serviço do Jornal da Clube. Jornal da Clube. Vamos trazendo mais ouvinte, mais participação do povo. Bom dia. Aqui é um vídeo que o ouvinte manda pra gente. É um ponto com tanto acúmulo de água. Deixa eu tentar identificar aqui, Nayara. Avenida São Francisco, zona sudeste da cidade. Aqui é perto de uma estrutura da Águas de Teresina, né? Eu tô vendo aqui a sinalização. Gente, a rua tá cheia de lama, a avenida, na verdade, de uma ponta a outra, um acúmulo de lama terrível. Quem tá mandando a mensagem pra gente aqui é o Gilvan Oliveira, e ele diz o seguinte: estação de tratamento de esgoto, Marcelo, tá insuportável, a fedentina mesmo, então é lama, é esgoto mesmo, minha gente. É esgoto no meio da rua, estourou lá alguma tubulação, os carros passam, não dá para suportar a caatinga. Avenida São Francisco, bairro Tancredo Neves, desde sábado essa água vazando, na verdade, esse esgoto todo vazando na rua. Bom dia para você. Bom dia, Gilvan. Obrigado pela sua participação. Já estamos acionando agora mesmo a Águas de Teresina. E aqui é prioridade número um da empresa colocar no cronograma agora para resolver pela manhã. Até porque, Nayara, em frente à estrutura, em frente a uma unidade de tratamento da Águas de Teresina. Marcelo, desde sábado, né? Segunda. E hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, pelo amor de Deus. Tá demorando, né? Eu encaminhei pra Águas de Teresina, que estamos aguardando uma resposta. Jornal da Clube. Só aguardar a resposta da Águas de Teresina, assim que a gente tiver, já vamos colocar aqui no ar, tá bom, meu amigo? Obrigado pela participação do Gilvan. Marcelo, esse buraco aqui, ó, que tem que vir ajeitar, que tá horrível pra gente passar. O buraco toma quase a rua toda. Aqui é a Avenida Dom Helder Câmara. E lá em cima daquela ladeira lá tem outro. Porque pra gente, se um carro vinha descendo, a gente não consegue subir. Consegue não. Tá horrível. Exatamente, tá péssima aqui a situação. Aqui é um vídeo que a ouvinte mandou pra gente, narrando essa situação, Avenida Dom Helder Câmara, lá no Dom Avelar, e não é qualquer buraco não, viu? É buraco grande, e aqui na chuva não tem como ver, na lateral pode acontecer um acidente grave com alguém, alguém pode ficar ferido nessa situação aqui, tá feia a situação. Muito obrigado pela participação da nossa ouvinte, reclamando, e a gente já tá acionando aqui a prefeitura, viu? Marcelo e Nayara, eu não mando mensagem todos os dias não, mas eu tô ligada todos os dias. Coisa boa. De manhã cedo, meu rádio já é ligado. A audiência certa, né? Salvo o serviço 8:30. Um abraço, obrigado pela sua participação. Vamos cobrar aqui uma resposta, tá bom? Bom dia, nobres apresentadores. Semáforo da BR-343, com 15 de novembro apagado. É o Edson, motorista de aplicativo, que mandou aqui pra gente. Edson, obrigado pela participação. Já mandamos, inclusive, para esse trans, pedindo providência aí para esse ponto, tá certo? A 15 de novembro, gente, é aquela principal do Morada Nova. É o prolongamento, digamos assim. É quando você vai da Barão de Castelo Branco, atravessou a BR e vai pro Morada Nova. Ali é a 15 de novembro. Aquele cruzamento ali. Semáforo sem funcionar não dá. É complicado, viu? Obrigado, meu amigo Edson. Um abraço pra você. Tem mais ouvinte, bom dia. Bom dia, pessoal da Rádio Clube. Aqui é a Maria Eduarda Lopes. Estou a caminho do Procampus aqui com os meus irmãos, ouvindo vocês todo dia, viu? Isso aí, muito boa a rádio de vocês. Beijo, Nayara. Beijo, Marcelo. Opa, valeu. Obrigado, obrigado. Beijo pra vocês também. Rapaz, que turminha bonita. Turma, né? Uma turma boa aí dentro quarteto do carro. Quarteto aqui. Tem uns aqui mais acordados, né? Tem um aqui que tá ainda acordando. Mas que turma boa. Parabéns aí por estarem indo tão dispostos pra aula. Maria Eduarda, Letícia e Enzo Pedro. Enzo e Pedro. Pronto, agora tá certo aqui. Um abraço pra vocês, tá bom? Letícia, Enzo, Pedro e a Maria Eduarda. Ouvindo aqui a gente, mandar um abraço também pro Anderson, né? Família toda reunida, Nayara. Coisa logo boa. Cedo e com o rádio ligado com a gente. Ô, gente, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pela participação. A gente fica feliz demais. Uma foto dessa, Marcelo, todo mundo reunido, todo mundo ouvindo a gente. Obrigada pelo carinho. Aqui aí a gente já ganha o dia. Obrigado, obrigado mesmo, viu, meninos? Boa aula pra vocês. E vamos que vamos com o Jornal da Clube, tudo o que você precisa saber pra ficar bem informado no nosso jornalismo aqui nas ondas do rádio. Até às 8:30. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Te fazendo companhia no caminho para o trabalho, para a escola, onde quer que você esteja. Tem pauta? Tem assunto? Conta com o Jornal da Clube aqui. A gente tá para prestar serviço para a comunidade, para as comunidades, né? E para toda a cidade. Bom dia. Bom, pessoal, estamos aqui no troca-troca, aqui numa reclamação aqui, esse banheiro aqui que foi feito. Era muito bom aqui para os usuários, né? Só que, infelizmente, os trabalhadores, infelizmente, não foi concluído. A pia está dessa forma, os vasos estão desse jeito, estão jogados, sem água. Aqui o outro banheiro aqui também. Falta água para terminar de fazer a pia. E aí o pessoal usa lá, tem que jogar água no balde, ó. Aí eu peço aí que as autoridades venham tomar providência o mais rápido possível. Ô, meu amigo, obrigado. A gente que agradece aqui pela participação do Luciano. E o Luciano mandou esse vídeo. Gente, tá abandonado lá. E já faz tempo que o pessoal reclama. Não faz muito tempo que foi iniciada uma reforma no local, não foi concluída. Os banheiros mesmo aqui, a gente tá vendo que não foi concluído. E tá precisando de um olhar muito, muito atencioso aí do poder público. Atenção, SDU Centro. Atenção, superintendente da SDU Centro. Vamos determinar que uma equipe vá até lá. O pessoal do troca-troca sofre tanto, né? Troca-troca não é só pro pessoal tirar foto e dizer que é ponto turístico da cidade, não. Tem que ter estrutura, tem que ter cuidado, tem que ter acompanhamento, pelo amor de Deus. Então, e a gente tá tendo até uma dificuldade com essas respostas da SDU Centro, especificamente, e não só em relação a essa questão. A gente que vai, vamos até tentar, outro dia, no começo da gestão, entrevistei o novo superintendente da SDU Centro. Vamos tentar marcar com ele novamente aqui para a gente falar sobre o centro da cidade, inclusive sobre o troca-troca. Mas até lá, até que a gente consiga agendar com ele, atenção SDU, troca-troca, tá em situação de abandono aí, precisa de atenção, precisa de cuidados, esse ponto importante de comércio popular aqui na nossa cidade. E vamos trazendo mais ouvinte participando com a gente. Bom dia, Marcelo, Nayara e Marquinhos. A empresa Águas de Teresina está fazendo reparo na Avenida Fernando de Noronha, próximo a Castelo do Piauí, no bairro Buenos Aires. Manda um alô para minha cunhada Maria do Rosário, sua fã de carteirinha. Ô Maria do Rosário, beijo para você e obrigado, viu? Por acompanhar o nosso programa, por acompanhar o nosso trabalho todo dia. A gente fica feliz da vida. A mensagem que quem mandou pra gente foi o Cláudio Santos. Então vai um abraço pro Cláudio e também pra Maria do Rosário, que acompanha o nosso Jornal da Clube todos os dias. E obrigado aqui pelo retorno. A gente tava acompanhando já há algum tempo essa situação da Fernanda de Noronha, lá no Buenos Aires, Castelo do Piauí, aquela região, e o ouvinte tá dizendo que o serviço está sendo feito. Que bom. Vamos ficar atento aqui quando tiver concluído, a gente também divulga no nosso programa. Porque a gente cobra, mas a gente também divulga quando é resolvido e agradece, né? Quando o poder público ou as empresas responsáveis resolvem os problemas. 7:04. Jornal da Clube. Oferecimento do Jornal da Clube, do Carvalho Super e do Carvalho Mercadão. Quarta-feira tem ofertas para você imperdíveis com facilidades que só o Carvalho tem para você pagar. Então aproveita a Super Páscoa do Carvalho Super e Mercadão. E quarta-feira, claro, você também economiza muito. Confere aí. Super Páscoa, Carvalho Supermercadão. Nesta quarta, abacate, batata inglesa, cebola ou laranja o quilo. Com clube, 3,89. Pimentão, tomate o quilo, abacaxi ou goma precioso, 5,49 com clube. Batata doce ou limão, 2,99 o quilo. Abóbora, chuchu, melancia o quilo. Ou lava-louças IP com clube, 1,99. Massas, molhos e conservas, com até 20% de desconto. Amaciante sonho ou sabão omo, 6,99 com clube. Pescados com até 30% de desconto. Receba as ofertas pelo WhatsApp. Receba as ofertas pelo WhatsApp do Carvalho Super e do Carvalho Mercadão. Confere as ofertas todo dia. A gente traz oferta do Carvalho Super e do Carvalho Mercadão aqui para você. Tem ainda destaque para o Clube Super. Você ganha descontos e cashback no Super e no Mercadão. É só você fazer o cadastro. É de graça, é rápido, muito prático. No aplicativo, você se identifica no caixa com o seu CPF e aí já aproveita muitas ofertas. Tá bom? Muitas facilidades, muitas vantagens. Super Páscoa Carvalho Super e Mercadão, mais sabor, mais economia. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Olha, durante uma audiência virtual no Fórum de Luzilândia, a 241 quilômetros de Teresina, um detento que não teve o nome revelado alegou ter sido indiciado por um crime após se recusar a ter um envolvimento amoroso com um delegado. Esse assunto já ganhou repercussão, né? Os nomes já foram publicizados, inclusive, e a gente vai trazer aqui. É o delegado Antônio Alves, responsável pelo caso. O delegado, que é titular da delegacia do município, negou as acusações e essa audiência aconteceu no dia 1º de abril. Ao G1, o Ministério Público do Piauí informou que vai instaurar um procedimento para apurar esse caso. De acordo com o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Carreira do Piauí, o delegado Antônio Alves relatou que a declaração se trata de uma tese da defesa do detento para tentar desqualificar a investigação policial. Na audiência, o suspeito declarou que foi indiciado por se recusar a ir para a casa do delegado, mesmo após receber quantias em dinheiro. Segundo o detento, Antônio Alves mentiu ao afirmar que enviou os valores em uma tentativa de delação premiada, com a intenção de que ele revelasse nomes dos criminosos. O investigado contou que recebeu o dinheiro de Antônio Alves pelo menos 3 vezes, mas que nunca chegou a ir à casa dele. Relatou ainda que, após as recusas, o delegado começou a ir à casa dele para levá-lo à delegacia e que em um desses momentos teria sido ameaçado para revelar nomes de criminosos da região e, caso não contasse, poderia ser preso. Após a audiência, a Corregedoria da Polícia Civil do Piauí e o Ministério Público foram comunicados dessas acusações. Como o próprio Ministério Público já comenta o caso, o Sindicato dos Delegados também já se pronunciou, a Corregedoria da Polícia Civil já foi também provocada, o espaço fica aberto aqui para qualquer uma das partes, né, que queiram se manifestar sobre essa notícia que vem da cidade de Luzilândia e que a nossa produção apurou junto ao Ministério Público. O Ministério Público já foi acionado, como eu disse, já vai instaurar um procedimento para poder apurar esse caso. E a corregedoria também está nesse caso, a corregedoria da Polícia Civil. E o Rodinei Duarte da Silva, condenado a 16 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira Ivanete de Carvalho Costa, em Redenção do Gurgueia, foi preso na cidade de Palmas, no Tocantins. Policiais da 5ª Delegacia de Palmas cumpriram um mandado de prisão que foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Bom Jesus, que condenou Rodinei a quase nove anos depois desse crime. Durante o julgamento, o júri acolheu as teses de acusação e condenou Rodinei pelo crime de homicídio qualificado, com as qualificadoras de feminicídio e emprego de asfixia. Conforme a decisão judicial, Ivanete foi morta estrangulada com uma corda. E depois a cena do crime foi alterada para forjar um suicídio. O filho do casal, na época com 8 anos de idade, foi quem encontrou o corpo, né? E nesses crimes ainda tem esse contexto, muitas vezes, né, de crianças, dos filhos presenciarem a cena. A nossa produção, o advogado Laudo Renato, que atuou no caso, informou que Rodinei nega a autoria do crime e alega inocência. O homem, segundo o advogado, não compareceu ao julgamento por problemas técnicos de conexão e ainda se apresentou para o cumprimento da pena. Ainda de acordo com a decisão judicial, o crime foi motivado porque o homem não aceitava o fim da relação. A família da vítima, especialmente a mãe dela, não teria aceitado o relacionamento devido ao sentimento possessivo que Rodinei tinha pela filha dela. Esse crime aconteceu no dia 7 de julho de 2016. Portanto, como eu disse, 9 anos depois, o condenado foi preso por esse crime. 7:10. Jornal da Clube. Mais ouvinte, mais participação do povo com a gente aqui pelo 21076650. Vamos conversando com as pessoas, sempre abrindo espaço. Espaço é democrático aqui para o povo participar no Jornal da Clube. Bom dia, Nayara, Marcelo. Grande abraço para vocês. Obrigado. Aqui é o Elson Araújo. Tá ligado com a gente, mandando mensagem pro nosso Jornal da Clube. Tem mais ouvinte, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Nayara, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Marcelo, manda um abraço aí pra toda a equipe do Hospital São Paulo, pra minha esposa Hortência, tá toda aí ouvindo a rádio, bom dia. Carlos Alberto, Hortência e a equipe do Hospital São Paulo, pessoal que tá ali trabalhando com rádio ligado, obrigado. E um bom dia de trabalho para vocês nessa missão de cuidar das pessoas, né? De cuidar de vidas. Parabéns pelo trabalho e um ótimo dia de trabalho para vocês. 7:11. Bom dia, Marcelo Magno. Vou mandar aí o vídeo da Avenida Dom Bosco, dentro do satélite. Ajuda nós, por favor, mandar fazer a limpeza e tampar o buraco. Bora ver aqui quem tá mandando. Deixa eu ver se tem o nome do ouvinte, Nayara. É o Souza, mandou um vídeo. Souza é motorista de ônibus. Ele parou o veículo, parou o ônibus para mostrar essa situação para a gente. Uma buraqueira terrível na ladeira, muita sujeira, muito mato, tem lixo. E como eu disse, é numa ladeira, o mato já passando para a pista. Avenida Dom Bosco. Avenida Dom Bosco. Nayara, que tem muito buraco aqui, como eu tô dizendo, né? E o mato? Eu tô reforçando que é na ladeira, gente, porque esse barulho aqui é pro ônibus subir. Já é bem inclinado. E aí você tem o ônibus, que é um veículo pesado, com dificuldade para subir por conta dos buracos. Aí tem mato, tem lixo. Avenida Dom Bosco, que divide o satélite com a Vila Bandeirantes, Vila Maria, zona leste da cidade, e o motorista de ônibus pede ajuda da gente. Marcelo. Cobrador, Marcelo. Perdão, o cobrador do ônibus. Ele que faz aqui o vídeo. Souza, obrigado, Souza. E vai um abraço também pro motorista aí do ônibus. Souza, diz pra gente depois o nome do seu parceiro, pra gente dizer aqui também. Ele complementa a informação. Ajuda nós aí, por favor. Nós pedimos, por favor, a fazer a limpeza dessa via. Nós temos que desviar a via, desviar a rota, porque a via tá entupida de mato e buraco. Pois é, aí prejudica o serviço do transporte público, né? Olha o apelo, né? Ele diz, ó, ajuda a gente a prestar o serviço da gente, porque não tá dando para passar na rua, tem que desviar a rota, prejudica o trabalho deles, prejudica a prestação de serviço para as pessoas. Avenida Dom Bosco, entre o Satélite e a Vila Bandeirantes, Vila Maria, o nosso ouvinte está pedindo aqui pra gente acionar a prefeitura, e a gente tá fazendo isso agora, pedindo prioridade, nesse caso lá da ETURB, para primeiro a SDU ali para fazer a limpeza, né? Tem que passar o pente fino ali, fazer uma limpeza grande. E a ETURB com a pavimentação. Eu não sei se não tem drenagem aí também, porque são tantos os buracos uns com os outros, né, que a gente não tem como confirmar isso, mas já encaminhei para a SDU. Que bom que o vídeo vai ajudar a própria prefeitura a identificar ali o que é que deve ser feito. Exatamente, né? E também vou encaminhar agora para a ETURB, é o que a gente sempre fala, gente. O bom é que todo mundo saiba para unir forças e tentar solucionar essa situação o quanto antes. Chama atenção, né, Marcelo, o quanto o ouvinte... Ele tá, não é um buraco só, gente. Ah, é só mais um buraco, é só mais uma rua suja. Não, não é isso. O ouvinte pede ajuda da gente para ele poder fazer o trabalho dele melhor, que é prestar serviço também para a população. No vídeo é possível ver a dificuldade dele subir essa ladeira para poder desviar de buracos e mato. Olha só, Marcelo. Perigoso acontecer um acidente também, né? Então, vamos reforçar essa cobrança aqui com a prefeitura, viu, meus amigos? Um abraço para vocês aí. No transporte público, na zona leste da cidade, região do Satélite, ouvindo o Jornal da Clube, 7:15, 7:15. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Alexandre do Carmo em Altos, acompanhando o nosso programa, Altos Piauí, um beijo grande, terra querida, a nossa querida Altos, de João de Paiva, um abraço também para meus familiares e amigos na cidade de Altos, tem muita gente boa na amada Altos. Mandar um abraço também aqui para o Rodolfo, que acompanha a gente em Lagoa Alegre, no norte aqui também do Piauí. Alô, Lagoa Alegre, um abraço para todo mundo aí. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Ramon Barros, radialista na cidade de União, aí pertinho aqui da gente do lado, sempre acompanha também aqui o nosso programa. Mandar aqui um abraço pro Joelino em Alto Longar, tá com o rádio ligado, mandou até uma foto aqui do céu lá na cidade. Valeu, Joelino, o tempo tá bom por aí, né? Tá bonito para chover na cidade de Alto Longar. Um abraço, Joelino, obrigado também pela sua audiência. E tem mais alô aqui pro interior do Piauí. Quem tá mandando mensagem pra gente agora aqui é o Barreto, acompanhando a gente na cidade de Monsenhor Gil. Marcelo, tô na zona rural de Monsenhor Gil, rádio ligado com vocês desde cedo. Valeu, Barreto, um abraço, viu? Obrigadão. Por falar em Barreto, eu vou trazer agora o seu xará, que é o Carlos Barreto, da Ergonaturais, trazendo informações pra gente dessa empresa que inaugurou no centro da cidade e que já é sensação no centro de Teresina. O Carlos Barreto diz que é o endereço da saúde aqui na cidade. Vamos conferir. Bom dia, Carlos Barreto. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você que está ligado nesse programa. Carlos Barreto, o homem da Ergonaturais. A semana nós estamos falando do alcoolismo, né? E falando aqui do etil. O etil é um mega produto para você parar de beber, isso mesmo, combatendo o alcoolismo. E quem vai comprar o etil lá na Ergonaturais Semana ainda vai ganhar o Profigo. Profigo é para desintoxicar o organismo. Marcelão, a população de Teresina e região precisa conhecer a Ergonaturais. Nós trabalhamos com produtos de alta qualidade. Produtos específicos. Dá um exemplo. O magnésio treonina, que as pessoas nem nunca ouviu falar. É um calmante, relaxa os nervos. É um produto que ajuda você a dormir bem. Ele tem tanta função. Quer ver? Dá uma olhadinha no Google aí agora para que serve a treonina. E você encontra esse magnésio de treonina, que é um triplo magnésio de alta qualidade, para quem tem problema no nervo ciático, para quem não consegue dormir bem. É tantas funções que a treonina tem, Marcelo, que as pessoas, ao descobrir, ficam apaixonadas para ansiedade, para dormir bem. Treonina. Sabe quanto custa a treonina na Ergonaturais? R$54,90, com 60 cápsulas de alta qualidade. Venha conhecer a Ergonaturais, venha conhecer o endereço da sua saúde. Tudo que você precisa para a saúde tem na Ergonaturais. E hoje eu falei do produto A Parar de Beber, E agora eu estou falando da treonina. Não esqueça, a treonina, ela é um triplo magnésio que vai tratar o seu organismo, vai restaurar desde a ansiedade. Você que não consegue dormir bem, você que vive estressado, nervoso, é excepcional. Pesquise treonina. E você encontra a treonina na Ergo Naturais, que Marcelo vai dar o endereço aí agora. E lembrando, custa apenas R$54,90. Treonina vai mudar a sua vida se você passar a tomar a partir de hoje. Valeu, Carlos Barreto, da Ergo Naturais. O endereço é Rua Barroso, 181, esquina com a Félix Pacheco, em frente à Praça Saraiva. É lá no antigo prédio da Big Ben, né? Antigamente tinha aquela farmácia Big Ben, bem na esquina ali. É esquina também X ali com o Kinakana, aí a galera conhece também. Rua Barroso, com Félix Pacheco, 181, centro da cidade, em frente à Praça Saraiva Ergo Naturais, o endereço da sua saúde. Jornal da Clube, as primeiras notícias do dia, com a credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. Deixa eu trazer mais participação do povo, ouvinte participando do Jornal da Clube. Jornal da Clube. De olho na cidade, de olho no que acontece em toda a grande Teresina. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu sou o Daniel, eu vou estudar. Opa, Daniel. Bom dia, Marcelo. Eu sou Daniel, vou fazer prova. Olha aí, Daniel, Diogo e a Débora. Ouvindo a gente é o Daniel Charles, o Diego Charles e a Débora Bueno. Família reunida agora com o Wellington Charles, que é o pai deles. Indo para a escola e com rádio ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e pelo carinho que vocês têm aqui por todos nós do Jornal da Clube, tá bom? Boa aula para vocês, que o Papai do Céu abençoe muito. Marcelo, manda um abraço aí para Maria Pietra, indo para a escola. Alô, Maria Pietra, beijo para você, que o Papai do Céu abençoe sua vida muito, muito, muito, tá bom? Bom dia e continua ligadinha com a gente aqui no nosso programa. O Henrique que mandou aqui a mensagem pra gente. Valeu, Henrique, e um grande abraço para você. Bom dia. Bom dia, Marcelo Magno. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Aqui a Avenida Juarez Távora, no Parque Piauí, está intrafegável, além de ter muitos buracos na avenida. Essa empresa, eu não gosto nem de citar o nome, Água de Teresina, fez aqui uma obra aqui, está aqui, tem aqui em frente a um supermercado tradicional do bairro. Tá só em meia pista, rapaz, que tá horrível, ninguém resolve isso aqui. Tá quase mais de uma semana que tá essa obra aqui inacabada. Só tá lá fechada lá e a via praticamente parada, entendeu? Obra da Águas de Teresina, Avenida Juarez Távora, é uma das principais do Parque Piauí. São duas, é a Juarez Távora, 19 de outubro. A Juarez Távora tem um fluxo bem maior de veículos, porque tem um comércio, tem um mercado, né? Tem muitas lojas ali e de acordo com o Kelson, essa obra está atrapalhando as pessoas. Já estamos buscando aqui a Água de Teresina para ter uma resposta e assim que tiver esse retorno a gente divulga aqui, viu, Kelson? Abraço, meu amigo, e obrigado pela audiência. Bom dia, Marcelo e Nayara, sou fã do trabalho de vocês, vou deixar todo dia meus pequenos que eu cuido no colégio. Leonardo Filho, já pedi ao senhor Rodrigues para colocar no jornal assim que entrar no táxi. Ele adora vocês, valeu, olha só, os pequenininhos, e essa duplinha aqui de irmãos com ouvindo a gente bem cedinho, um beijo pra vocês, viu? E obrigada também à mamãe, né, Marcelo? Que acompanha. A Natália Mendes. A Natália Mendes que acompanha a gente. E o senhor Rodrigues, que ela diz, olha, ele coloca no jornal assim que ele entra no táxi. Obrigada, viu, gente, pelo carinho. Tá aqui a foto da dupla linda aqui no jornal também. Valeu, obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho, que é grande. E pode ter certeza que esse carinho volta para vocês na mesma proporção, viu? Tem um intervalo pra gente fazer, pra gente voltar já com mais informações. Daqui a pouco tem o Marcos Teixeira aqui na bancada. Daqui a pouco também a gente vai fazer um novo giro pela cidade, ouvindo as pessoas, ouvindo os nossos ouvintes, a nossa audiência, com o oferecimento aqui do Jornal da Clube do Paraíba. Tem oferta todo dia no Paraíba, aqui tem. Confere aí as ofertas que a gente está destacando nessa semana. Preço baixo é no Paraíba. Aproveite! Só nesta semana, os favoritos da loja, com descontos imbatíveis. Fogão 4 bocas, só R$59,90 mensais. Lavadora 10 quilos, R$53,90 mensais. Refrigerador 306 litros e inverter, só R$279,90 mensais. Corra pra loja. Centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Mais entrega grátis. Paraíba, aqui tem sucesso em qualquer lugar, procura o Paraíba mais perto aí de você, Paraíba da sua região. Eu tava falando há pouco do Paraíba, lá do Parque Piauí, aliás, eu tava falando do Parque Piauí. Então deixa eu falar do Paraíba, lá da Juarez Távora também, pertinho do mercado. Loja aberta para você, com tudo que você precisa, para você, para sua casa, para sua família. Passa no Paraíba, tá bom? Eu sempre falo do Paraíba também, do São Joaquim, e ontem recebi aqui a mensagem de um ouvinte, a gente já recebeu essa mensagem depois do jornal, dizendo: Marcelo, tô aqui no Paraíba do São Joaquim e o rádio tá ligado em vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu? Só não mandou aqui o nome do ouvinte, mas fica aqui o registro. Um abraço para vocês aí do Paraíba, do São Joaquim, zona norte da cidade. 7:24. A gente vai fazer um intervalo para voltar já com o Jornal da Clube. Tem mais alguma informação antes do intervalo, Nayara? Tem uma nota, Marcelo, que acabei de receber aqui da Equatorial. Sim. É uma demanda de segunda-feira, a nota só está chegando agora pela manhã, inclusive, sobre o ouvinte que estava reclamando que ali na Zona Leste, daquela rua que a gente... mostrou que não tinha sinalização e que estava com um problema de mato na rua também. O ouvinte mandou ali do lado da Zequinha Freire, mandou até um mapinha para a gente. A gente caminhou para a SDU Leste, que informou que a limpeza da rua era com eles, mas o mato, a vegetação no poste é com a Equatorial. A Equatorial está informando hoje que a região da rua Francisco Brito Souza, na Zona Leste de Teresina, é atendida por cabos de multiplexados, que são condutores isolados. Nesse novo modelo de rede, há uma significativa diminuição dos riscos de contato dos galhos das árvores, animais, objetos estranhos com a fiação, diminuindo a ocorrência de curto-circuitos e interrupção de fornecimento de energia. A distribuidora reforça que, por serem isolados, os condutores toleram contato com a vegetação sem comprometer a segurança e a continuidade do fornecimento da energia. Mas a nota não responde porque o ouvinte pede a limpeza, Marcelo. Independente aí de como essa vegetação... Claro que a população fica com medo do contato da vegetação com a fiação, mas que a limpeza seja feita. Então é importante que a Equatorial e a Prefeitura conversarem sobre quem vai fazer a limpeza do poste. Alguém tem que resolver. O certo é que alguém tem que resolver. A gente vai ficar aqui acompanhando até que esse problema seja resolvido, viu? Obrigado aí pela participação do nosso ouvinte. 7:25. Na área você tava, eu só tirei porque era uma nota da Equatorial, nota oficial, mas você já tinha falado assim com essa trilha aqui do Paraíba? Não, não tinha. Animada, né? Aí, quebra dar uma animada aqui na manhã. Abração pro pessoal do Paraíba acompanhando a gente, ó, mandamos alô aqui pro pessoal da Juarez Távora, no Parque Piauí, também do São Joaquim, já tem alô aqui pro pessoal do Paraíba, do Disseu, avenida principal do Disseu, loja grande do Paraíba também ali no Disseu. Vai um abraço para todo mundo do Paraibão, do Disseu, zona sudeste da cidade. A gente tava chamando o intervalo, mas ele chegou por aqui e quando ele chega, é que nem aquela música daquela da Eliane, quando ele chega. Ele se empolgou, tá vendo? Marcos Teixeira, bom dia. Bom dia, Marcelo Magno, bom dia, Nayara, e um bom dia de muita gratidão a você que acompanha a gente. Marcelo, já eu vou repercutir aqui a questão da seca ainda no Piauí, que providências serão adotadas para socorrer já famílias atingidas pela seca. Já são 129 municípios em situação de emergência. Marcos, e tem outros 14 preparando também esse decreto. Para a situação de emergência, ou seja, muito mais da metade dos municípios do Piauí em pleno mês de abril. E eu vi agora há pouco, né, Marcelo, o professor Werton Costa, que é um climatologista, dizer que as perspectivas para abril na região sul, extremo sul e centro-sul não são nada animadoras. Meu Deus. Previsão de chuva considerável só aqui para a planície litorânea. Então, é uma situação muito grave. Então já eu vou trazer essas informações. tem um depoimento que repercutiu muito ontem, a gente vai exibir aqui. Sim. O prefeito de Fartura chorando, eu voltei a conversar com ele ontem de manhã, Marcelo. Ele é pipeiro, Marcelo, ele era motorista de caminhão pipa. E ele disse que por isso que ele se emociona, porque ele se conhece lá na ponta. Ele disse que hoje acorda 4, 5 horas da manhã, que na porta da casa dele já tem gente, né, pedindo água, pedindo o que comer, porque perdeu a roça, não tem água para o abastecimento. Já nós vamos ouvir um trecho dessa entrevista com o prefeito de Fartura do Piauí. Marcelo, eu vou trazer também as últimas notícias. Marcos, né? Vou falar em pipeiro, perdão aqui a interrupção. A gente vai trazer também esse destaque aqui, porque a gente cobra as ações na outra ponta. Sim. E claro que a gente fica muitas vezes ali um pouco até chateado mesmo. O cidadão se chateia, mesmo quem não está vivendo diretamente essa realidade, porque a nossa política, ela é sempre ali do carro-pipa na ponta. Mas eu estava ouvindo uma entrevista ontem com o secretário de Defesa Civil, ele disse, olha, a Operação Pipa, carro-pipa, é como a dor de cabeça, você tem que dar logo ali o remédio para depois ir para as causas, né? Mas que o poder público comece a pensar nas causas disso, porque é problema que temos todo ano. E tem muitos piauienses, várias cidades, que enfrentam isso o ano inteiro, Marcos. Marcelo, eu até falei agora há pouco no Bom Dia Piauí, eu tenho 30 anos de jornalismo cobrindo seca, né? Há 15 anos surgiu um chamado Programa de Convivência com o Semiárido, Marcelo. Nada, né? Resolveu nada. Nada, muito pouco saiu do papel, né? Muito pouco. Drama das pessoas continua. Já a gente vai trazer toda essa repercussão aqui, inclusive com o posicionamento do secretário estadual de Defesa Civil. E nós vamos dar também, Marcelo, uma atualizada no caso da vereadora Tatiana Medeiros, né? Que segue presa. A Câmara Municipal ontem oficializou a consulta ao TRE para decidir se convoca ou não o suplente Leônidas Júnior do PSB. Vamos ouvir o presidente da Câmara. E foi instalada, Marcelo, a comissão de ética lá da Câmara. É uma comissão, ela é permanente, ela já existe, ela não foi criada só por causa dessa situação. Mas ontem ela foi composta ali na sua integralidade e ela vai acompanhar esse caso, até porque essa comissão que avalia, por exemplo, a questão do decoro, né? Do decoro parlamentar. Então já eu vou trazer aqui, inclusive, uma entrevista com a vereadora Samanta, que é a presidente dessa comissão. E teve mudanças na Câmara, Marcelo. Já a gente traz aqui essas e outras informações. Nós vamos trazer também uma entrevista em conexão com a TV Clube, depois do intervalo, com o Carlos Daniel, superintendente da S-Trans, para falar sobre transporte público de Teresina. E praticamente não, Marcos. É praticamente 100 dias já de gestão, vai ser agora no fim da semana. Como é que está o transporte público em Teresina? A frota atual, o sistema já é suficiente para atender as demandas da população? Esse é o nosso questionamento com o superintendente da S-Trans. Já essa entrevista que você confere aqui no Jornal da Clube, depois do intervalo. A Clube FM está apresentando o Jornal da Clube, com oferecimento de Ótima Distribuidora, G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, Ideal para o Nosso Pet, Armazém Paraíba, Clínica Ultra X, Rimaf, Máquinas e Ferramentas, Nova Ceasa, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Auto Center, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, Hospital do Olho, NPJ Construções, Água Limpa, Ergo Naturais, Araújo Diesel, Quióculos e CN Motos. Ótima Distribuidora, medicamentos e produtos hospitalares para os profissionais e pacientes. Aqui tem o melhor preço e qualidade. Nutrição especializada, curativos que aceleram a cicatrização, estomaterapia, ortopedia e muito mais. Ótima Distribuidora, a melhor da região. Ótima Distribuidora, sua loja completa em produtos para a saúde. Telefone 3217-1250. Ótima Distribuidora. Navegue com a melhor. Na G3 Telecom, temos planos a partir de 600 mega que te conectam com tudo que você ama por apenas R$ 99,90. Compartilhe momentos especiais, jogue online com os amigos e trabalhe sem interrupções. Contrate agora mesmo ligando 0800-866-1000 ou acesse o nosso site www.vempraG3.com.br. Vem pra G3, a internet que conecta você.

Super Páscoa, Carvalho Supermercadão. Nesta quarta, abacate, batata inglesa, cebola ou laranja o quilo. Com clube, 3,89. Pimentão, tomate o quilo. Abacaxi ou goma precioso, 5,49 com clube. Batata doce ou limão, 2,99 o quilo. Abóbora, chuchu, melancia o quilo. Ou lava-louças IP com clube, 1,99. Massas, molhos e conservas, com até 20% de desconto. Amaciante Sonho ou sabão Omo, 6,99 com clube. Pescados com até 30% de desconto. Receba as ofertas pelo WhatsApp. Estou dentro da Ergo Naturais, o endereço da sua saúde. Rua Barroso, esquina com a Praça Saraiva. E para você que é empresário, que vive no estresse, na correria, no desgaste físico e mental, e tua disposição sexual ainda está lá embaixo, cinquentão, são 50 dias em ação. E basta você tomar uma cápsula por dia. Quer melhor? O efeito já começa no primeiro dia. Cinquentão é um produto da Ergo Naturais. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. 7:43, já voltamos com o Jornal da Clube. A gente volta já trazendo mais participação dos nossos ouvintes, o povo no rádio com a gente. Bom dia. Já foi falado aí algumas vezes sobre estabelecimentos que invadem as calçadas. Na Avenida do Parque Piauí abriu uma lanchonete ao lado do Paraíba que invadiu a calçada e metade da avenida. Olha só essa reclamação que está chegando aqui do ouvinte, não vou nem identificar o nosso ouvinte. Vamos encaminhar para a SDU Sul, para o pessoal da fiscalização. E como está aí na avenida, de acordo com o ouvinte, também para a S-Trans. Obrigado pela participação, viu, meu amigo? Obrigado e um bom dia para você. Vamos trazer agora destaques do Marcos Teixeira nessa manhã, Teixeira. Marcelo, ontem teve uma reunião na PPM e vai continuar hoje, né, sobre a questão da situação da seca. Né, já tem 129 municípios do Piauí com decreto. Gente, nós estamos na primeira semana de abril, Marcelo, né? E agora há pouco eu vi o Ayrton Costa, que é climatologista, dizendo que a situação é complicada, principalmente aqui para o sul, que é essa região que sofre mais com os efeitos da seca. Marcelo, tem um depoimento aí do prefeito lá de Fartura, o Orlando Costa, ele tem 57 anos. Prefeito ontem chorou quando foi falar sobre a situação na cidade dele. Ele disse, Marcelo, que ele tem essa sensibilidade porque ele era motorista de caminhão-pipa. Diz que desde os 16 anos ele trabalha carregando água lá para a questão da seca. Vamos ouvir aí, Marcelo, o depoimento do prefeito Orlando Costa, lá do município de Fartura, que fica na região de São Raimundo Nonato. É mais ou menos uns 600 quilômetros aqui de Teresina. A Fartura lá, Marcelo, está só no nome, viu? Vamos ouvir aí o que disse o prefeito Orlando Costa. A situação da Fartura hoje é caótica, é precária, é lamentável, porque nós estamos lá hoje, já são 8 de abril, e o inverno lá começa em novembro. Aí não choveu em novembro, não choveu em dezembro, não choveu em janeiro, não choveu em fevereiro, e no dia 19 de março, que eu tenho 57 anos, nunca vi o dia 19 de março, dia de São José, vim sem chuva. E esse ano veio sem chuva. É a procura do povo por água, por uma cesta básica, várias coisas que tem os bichos, morrendo de sede. Eu nunca vi em minha vida. Eu fui pipeiro vários anos. E nunca vi no mês de março. Pequeno agricultor, pequeno agricultor, pequeno criador, pedir água de pipa no mês de março para dar animal. Eu nunca vi em minha vida. E esse ano todinho, de janeiro para cá, sempre eu botando água para a gente beber, principalmente na cidade, no interior, e para bicho. Eu nunca vi uma situação no mês de março receber os eleitores, receber os pequenos agricultores, pequenos produtores, pedir água para bicho beber no mês de março. Era um socorro. Foi eu que convoquei essa reunião. Convoquei o presidente da PPM, naquele PAC da educação que teve aqui semana passada do governador Rafael Fonteles, e eu pedi um apelo a ele como presidente, que eu também faço parte da chapa dele, como representante do território Serra da Capivara, e eu digo, meu presidente, convoca uma reunião aí com os prefeitos, com o governador, com quem for que seja, para a gente provocar uma, que a situação da fartura, eu não sei os outros municípios, mas na fartura é uma situação que eu estou para correr. Você acordar às 5 horas da manhã e o povo já pedindo água, é lamentável, moço, porque não choveu de jeito nenhum. E aí o governo federal tem requisição para onde tem enchente. E por que não atende a seca também? É grave, viu, Marcelo? A gente chorando. A gente ouve o prefeito ali emocionado, a voz embargada. É. E olha que mais cedo ele já havia se emocionado ao vivo, Marcos. E como você disse, teve uma grande repercussão, foi numa entrevista para o Ravi Max. Sim. Ao vivo no Bom Dia Piauí. Tem até esse trecho aqui que a gente vai trazer. A fartura do Piauí, lá no sul do prefeito. Situação por lá, como tá? Bom dia, Ravi, bom dia, TV Clube, bom dia, todo o Piauí. Situação complicada por lá. Especialmente fartura do Piauí. Eu reporto lá, fartura do Piauí, eu tenho 57 anos. Aí ele conta essa história. É. Esse silêncio, gente, para quem não acompanhou o vídeo, é justamente ele chorando. Ele com a voz embargada, emocionado, falando da situação. Como o Marcos Teixeira informou lá antes do intervalo, ele é pipeiro. É. Né? Então ele fazia esse transporte de água, distribuição de água lá na região, tornou-se político, prefeito. Tá no segundo mandato, Marcelo, agora. Entende muito bem esse drama, Marcos. Conhece. Agora, Marcos, você falou há pouco aqui da sua experiência, meu amigo. 30 anos de jornalismo com o Dino Seca. Eu, na trajetória que tenho aqui também, eu já ouvi falar tanto em perfuração de poços, de canais, de adutora, de distribuição de água, de política para acabar com a cena da lata d'água na cabeça, de carro-pipa. Meu amigo, entra ano, sai ano nessa brincadeira, décadas e nada é resolvido. É um problema secular, Marcelo, né? E nada é feito ali de forma concreta. Se a gente for fazer aqui uma conta rápida, Marcelo, 129 municípios, fatalmente, nós vamos ter mais de 1 milhão de pessoas sofrendo com os efeitos da seca hoje no Piauí. E assim, gente, o que chama a atenção é que nós estamos em março, nós estamos no começo do ano, nós estamos na primeira semana de abril. A Semana Santa já está chegando aí, né? Quem é do interior sabe que a gente vai para a Semana Santa no interior e você encontrava ali, era mesa farta, né? Com o milho verde, com a melancia, com o feijão verde. Né? E as perspectivas, Marcelo, não são nada disso. Né? As perspectivas são muito preocupantes. A Defesa Civil, Marcelo, anunciou um conjunto de medidas para socorrer de forma emergencial. O secretário Nerinho até compara com uma dor de cabeça, né? Que você tem que tomar um remédio ali momentâneo para resolver o problema. E aí tem duas questões que serão feitas. A SASC, Marcelo, deve fazer um repasse em dinheiro para que essas pessoas possam adquirir alimentos. E vai ter carro-pipa novamente. A Operação Pipa vai ser desencadeada aí pelo Estado até o fim do mês. 6 milhões de reais serão destinados a priori para a contratação desses carros. Vamos ouvir o que disse aí, Marcelo, o secretário estadual de Defesa Civil, o Nerinho, que fala das medidas que serão adotadas para socorrer o homem do campo. Parabenizar a iniciativa da PPM, através do nosso presidente. Isso aqui é um papel importante, nós temos que unir força nesse momento. Poder público municipal, através da PPM, poder público estadual e poder público federal. Isso aí, eu estava comentando ali, que nós estamos em abril. E o decreto estadual do governo já inclui 129 municípios. Então a crise vai ser séria, a seca vai ser grande e nós temos que estar nos preparando, organizando para que a população sofra o mínimo possível. Nunca na história do Piauí tinha acontecido um fato desse. Em pleno mês de abril, 129 municípios já terem decretado estado de emergência. E tem mais municípios que irão decretar ainda, mas nesse primeiro momento já foram 129. Então nós temos que unir forças e buscarmos soluções imediatas. Então, logo foi feito o decreto, o governador Rafael Fonteles já autorizou para esse primeiro momento um orçamento de 6 milhões para a Operação Carro-Pipa. E nós já iremos trabalhar. Ainda nos resta algum recurso federal do ano passado da Operação Carro-Pipa, algo em torno de 1,5 milhão, e nós estamos tentando transformar essa meta para que possamos dar continuidade na Operação Carro-Pipa e a população sofra o mínimo possível. Então, será carro-pipa, cesta básica? O que vem, secretário? Tudo isso. Nesse primeiro momento, o mais importante, Operação Carro-Pipa. Havendo a real necessidade de cesta básica, iremos buscar tanto do governo do estado como do governo federal. Mas no período da estiagem, nós estamos elaborando um plano de defesa civil com o governo do estado para que nós possamos... Eu diria que esse carro, a Operação Carro-Pipa, é como você estar com dor de cabeça e tomar um remédio para dor de cabeça. Nós temos que encontrar a solução definitiva. Como é isso? Perfuração de poços, onde existe lugares de água potável, água boa, de boa qualidade, onde não existe, fazer mini barragens ou barragens, para que a população ao longo dos anos não sofra mais com isso. Secretário, aí essa Operação Pipa seria executada pelo estado ou dinheiro para as prefeituras? Como é que seria? Não, não. Operação Carro-Pipa é ligada diretamente, o estado é quem faz a contratação dos pipa. Tem também no governo federal um sistema chamado S2ID, que as próprias prefeituras podem solicitar esse recurso para que possa ser executado nos seus municípios. Então serão vários fatores. O governo do estado vai entrar com uma parte, o governo federal entrará com outra também, tem o exército que também irá acompanhar. Então... Portanto, aí, Marcelo, é o que ficou definido ontem, né, nesse socorro emergencial aos prefeitos, aos municípios atingidos pela seca. Marcelo, vamos à Câmara Municipal bem rapidinho. O presidente Enzo já tinha anunciado, né, sobre a situação da vereadora Tatiana Medeiros, que foi presa na última quinta-feira. Ela é acusada da prática de crime eleitoral e possível ligação com facções criminosas aqui em Teresina. Ela se encontra presa ainda no quartel do Comando Geral da Polícia Militar. O presidente disse, Marcelo, que agora a Câmara oficializou ao TRE, né, e quer tirar essa dúvida. Convoca ou não convoca o suplente? O regimento interno da Câmara diz que a convocação só se daria em caso da situação permanecer como está, com a vereadora presa por mais de 60 dias. Houve uma discordância ali, o presidente preferiu consultar o TRE. O presidente Enzo, Marcelo, explica aí o que ocorre agora nesse período e o porquê da dúvida da Câmara Municipal. Vamos ouvi-lo. Já foi feita a consulta, já solicitamos as informações, porque da forma que viu a decisão, nossa procuradoria entende com todo respeito ao Poder Judiciário, ela viu vaga, não se manifestou em alguns pontos e a gente quer agir dentro da legalidade o máximo possível. Lembrando que é um processo que está se iniciando, né? Não há qualquer tipo de condenação. O que se estão dizendo é que existe indício, mas indício, como você, Marcos, que é profissional do direito, não é a comprovação da materialidade. Então a vereadora Tatiana, ela vai ter o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, e aqui como presidente eu não posso agir conforme a emoção do momento, eu tenho que agir com responsabilidade e dentro do devido processo legal. E é assim que eu vou me postar do início ao fim. Essa consulta foi feita ao Tribunal Regional Eleitoral. Assim que ele responder, nós vamos tomar a decisão. Portanto, esse é o quadro, Marcelo, né? Essa é a informação oficial da Câmara sobre uma eventual substituição da vereadora Tatiana Medeiros. Tem duas mudanças importantes na Câmara, Marcelo. A vereadora Terezinha Medeiros retornou à Câmara, ela é a primeira suplente do MDB. Ela vai substituir o vereador Zé Neto, que agora é o secretário municipal de Esportes e Lazer. Ele foi para a CEMEL para substituir a Sara Menezes. A Sara vai lá seguir à frente da Confederação Brasileira de Judô. Ela é técnica de judô aqui no Brasil e ela disse que havia uma incompatibilidade. Então o Zé Neto assumiu a CEMEL. E a Terezinha Medeiros assumiu lá na Câmara Municipal. E outra informação, Marcelo, é que ontem a Câmara instalou a Comissão de Ética. Essa comissão ela já existe lá na Câmara, é uma comissão permanente, mas faltava ali a composição dos seus membros ali na integralidade. E essa comissão ela vai acompanhar, por exemplo, esse caso da vereadora Tatiana Medeiros, porque é uma comissão que está ligada diretamente à questão do decoro parlamentar. Né, a atuação do parlamentar. E a presidente, a vereadora Samantha Cavalco, ela explica aí, Marcelo, qual vai ser o papel dessa comissão, por exemplo, agora, nesse caso que envolve a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. Ela não foi criada com esse fim. Desde que eu entrei aqui, eu estou pedindo, presidente, vamos instalar o Conselho de Ética, que é uma comissão permanente, é da casa. Todo início de legislatura tem isso. Não se instalou, não, não acompanhei os motivos, mas agora não tem como não se instalar, porque existe essa questão com uma vereadora que está ocorrendo, que todo mundo sabe que é com a vereadora Tatiana Medeiros. E a comissão vai, é isso, vai acompanhar, vai ouvir o lado dela, vai ouvir principalmente também a questão dos relatórios da Polícia Federal, onde ocorre essa investigação, vai também estar atenta às indicações da Justiça Eleitoral, tudo que eu tenho certeza que todos os envolvidos, tanto a defesa da vereadora Tatiana, quanto os investigadores, todos estão seguindo esse processo legal. E a Câmara também não pode se omitir desse momento. E é por isso que é tão importante essa comissão do Conselho de Ética. Marcelo, esse é o posicionamento da Comissão de Ética, do Conselho da Comissão. É uma comissão que foi instalada efetivamente lá na Câmara Municipal. São essas as nossas informações, meu amigo. Vamos lá. Marcelo, vamos ouvir o negócio da situação da questão do ônibus, né? Teve uma entrevista agora há pouco do Daniel, lá da Carlos Daniel, da Estrans, tem uma cobrança das pessoas sobre a regularização desse serviço aqui na capital. Tem muita reclamação ainda sobre o sistema de transporte público em Teresina, que já vem ruim, Marcelo, desde antes da pandemia. Eu estava lembrando, a pandemia completou 5 anos, né? Então essa questão do transporte aí, nós já vamos para 6, 7 anos que a situação é muito ruim, né, aqui em Teresina. Vamos ouvir o que disse agora há pouco o Carlos Daniel, que falou ao vivo para a Rede Clube. E outras tiveram que entrar pela porta de trás para poder se acomodar aí e seguir a viagem. Nós estamos aqui na S-Trans e vamos conversar a partir de agora com o superintendente do órgão, Carlos Daniel, aqui ao nosso lado, para a gente entender, porque havia a possibilidade de um incremento na frota em horário de pico, uma frota que receberia novos ônibus nas linhas de forma gradativa. Hoje, quantos ônibus estão circulando nesse horário de pico para ajudar o teresinense a se deslocar pela cidade? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia Felipe. A expectativa é que rodem 280 ônibus todos os dias no horário de pico, estejam rodando 280 ônibus. O que está ocorrendo é que às vezes o pessoal está indo para a parada e não está conseguindo pegar ônibus, porque nós começamos a colocar os ônibus a atender no horário certo. Com isso nós estamos tendo um acréscimo considerável de passageiros. No mês passado, de fevereiro para março, já houve um acréscimo de 3% na quantidade de passageiros que usaram o sistema de transporte. Nós vamos observar esses pontos que estão críticos para colocar mais viagens, mais ônibus rodando nesses pontos para tentar solucionar o problema do transporte nessas regiões que você está falando agora. Superintendente, como é que esses ônibus eles são distribuídos dentro dessas linhas para atender as regiões da cidade? Os ônibus são distribuídos de acordo com a demanda que existe. Tem um estudo inicial de origem e destino. Depois, ao longo do tempo, nós temos acompanhamento constante dessas demandas, porque nós temos a quantidade de pessoas que rodam por cada viagem, nós temos esse acompanhamento. Então, diante desse fato, nós temos que acompanhar e melhorar o transporte naquele horário que existe uma maior demanda. Naturalmente que vai sempre ocorrer nos horários de pico alguma falha de transporte, porque nós não temos como atender nesse instante toda a demanda de modo 100% satisfatória. Há essa previsão, por exemplo, de tempo de espera para esse usuário? A gente, por exemplo, encontrou pessoas que usam um aplicativo que informa mais ou menos o horário de passagem do ônibus. Essas pessoas dizem que ainda esperam cerca de 20 minutos, desde que o aplicativo ele aponta o horário de passagem. Mas tem gente que está passando muito mais tempo e diz que demora bastante. E também isso acontece muito no retorno para casa no final do dia, no horário noturno. Bom, o que acontece é o seguinte: a pessoa que usa o aplicativo, é melhor que ele só vá para a parada no momento certo. Se você sabe que o seu ônibus passa daqui a 20 minutos, não vá antes, porque não fique na expectativa, ele não vai passar. Você vai faltando 5 minutos, 8 minutos, você vai, se desloca até lá, então você vai pegar o ônibus na hora certa. Às vezes a pessoa vai para a parada e o ônibus dela está previsto passar com 40 minutos depois, ela chegou naquele momento que o ônibus dela acabou de passar. O outro só vem daqui a 40 minutos. Então é importante que a população aprenda a usar o aplicativo para que dessa forma diminua o sofrimento dela na parada. Vá com horário e que pode confiar que o aplicativo está funcionando e que o ônibus vai parar na hora certa. Felipe está no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Felipe, fique à vontade, por favor. Com essa progressão, primeiro bom dia, superintendente, com essa progressão aí de pessoas utilizando, houve esse incremento aí de 3% no número de passageiros, e essa é uma notícia interessante porque as pessoas estão provavelmente voltando a acreditar, ou pelo menos deixando de usar, por exemplo, o aplicativo para voltar a utilizar o ônibus. Qual é a progressão que o senhor faz, por exemplo, até o final do ano, para que tenhamos mais ônibus e pessoas acreditando que o ônibus vai passar? Felipe, nós estamos num processo de análise de uma conta que tem anterior, de 2021 a 2024. Existe uma conta entre a prefeitura e o pessoal do CIT, do consórcio CIT, que são as empresas de ônibus. Então, essa conta está sendo feita, está sendo analisada, está sendo conferida de acordo com o que eles apresentaram judicialmente essa conta, e nós estamos conferindo, e no final desse processo, dessa conferência, nós vamos ter uma conta e vamos, a prefeitura vai chamar os consórcios para analisar essas contas e fechar um acordo. Fechado esse acordo, a prefeitura vai programar dentro da possibilidade da prefeitura de fazer esse pagamento. Fazendo esse pagamento, nós vamos pedir que venham novos ônibus na forma desse recebimento, que se eles coloquem novos ônibus, conferindo com o que estão recebendo, que eles adquiram novos ônibus. Esperamos que até o fim do ano se tenha uma boa notícia sobre isso. Superintendente, reativação do sistema de integração para Teresina. A integração existe. O que não está funcionando hoje são os terminais. Mas nós vamos aguardar os estudos que estão sendo feitos pelo BNDES, né, que inclui inclusive a cidade de Timon, que é da região metropolitana de Teresina, Timon e as vizinhas, para que, baseado nesse estudo, a gente possa ou não, vai ser indicado ou não o uso dos terminais de integração. Algumas reclamações ainda também com relação àquela linha circular, que roda praticamente a cidade toda, atende boa parte, inclusive, dos estudantes das universidades instaladas aqui na capital. O que pode ser dito com relação a essas linhas? Muitas delas tiveram uma redução grande aí para atender esse público. As linhas circulares, geralmente se fala em circular, como vem lá do Porto Alegre até o Mucambinho, a tendência delas é que elas não aumentem. É preciso que as pessoas entendam que é melhor fazer integração lá na Frei Serafim, onde for. Eles fazem a integração, pagam somente um bilhete, não tem acréscimo de custo, que eles se deslocam usando a integração. Eles vêm até a Frei Serafim e pega ônibus para a Zona Sul. E isso facilita o nosso custo, diminui o nosso custo, porque quando bota mais ônibus nessa linha circular, dificulta para a gente, aumenta o custo do transporte. Superintendente, muito obrigada então pelos seus esclarecimentos. Conversamos então com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, então esclarecendo hoje como funciona o sistema de ônibus na nossa cidade para atender toda a população. A gente volta com você, Felipe. Bom, tá aí conexão com a TV Clube, entrevista há pouco que a Ângela Bispo fez com o Carlos Daniel, superintendente da S-Trans. Vários pontos, vários aspectos aqui do transporte público em Teresina, 8:05. Jornal da Clube, a notícia que você confia. Olha, um homem suspeito de estupro virtual contra um adolescente de 14 anos de idade foi alvo da Operação Carcará 17, foi deflagrada pela Polícia Federal agora cedo no Piauí, em regeneração e foi em regeneração esse mandato que foi cumprido. Segundo a Polícia Federal, o investigado coagia a vítima a cometer e registrar atos de violência sexual contra si mesma e os enviasse para ele por meio das redes sociais. O homem ameaçava expô-la caso ela não atendesse à vontade dele. A polícia fez uma busca e apreensão no endereço do suspeito e ele poderá responder pelos crimes de produção, posse e compartilhamento de material de violência sexual, vitimando crianças ou adolescentes e estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação busca identificar outras possíveis vítimas feitas pelo alvo da operação. A polícia afirmou que esta operação faz parte de uma investigação maior que foi desmembrada e conduzida por diversas unidades da federação. E aí eu faço questão de trazer aqui os canais de denúncia de casos de abuso sexual infanto-juvenil. Disque 100, 190, qualquer delegacia da Polícia Civil, Conselho Tutelar ou Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. 8:07, vamos falar de esporte e lazer agora. O novo secretário da SEMEL, Zé Neto, está concedendo entrevista ao vivo para a TV Clube, falando sobre as prioridades, o que é que deve ser foco agora da nova gestão da SEMEL. SEMEL que está precisando de uma chacoalhada, viu? Está precisando de uma movimentada geral para mexer com o nosso esporte. Só para você ter ideia, o nosso estádio, Lindolfo Monteiro, não está tendo condições de jogo. A principal praça municipal da prefeitura está nessa situação. Vamos ouvir essa entrevista. Eu assumi segunda-feira a secretaria, nós estamos tomando pé aqui da situação. Eu acredito que dentro de um mês a gente vai concluir todo o levantamento para a gente partir para a parte burocrática. Pronto. Aqui é um espaço da prática esportiva, né, muito conhecido, precisa de fato ter essas intervenções. E para além daqui, né, em toda a cidade, tem outras praças, outras quadras também espalhadas pela cidade que devem receber essas ações da secretaria? Sim, tem 7 campos de futebol, que são as arenas esportivas também, estão dentro da programação. A gente está fazendo esse levantamento direitinho para estar levando para o prefeito, para ver quais as possibilidades para a gente estar reformando alguns nesse primeiro momento. Pronto. Secretário, para o cenário esportivo assim, na capital, alguma novidade que a gente já pode anunciar com relação à retomada do incentivo mesmo a essa prática de campeonatos, entre outras modalidades? A gente quer trazer de volta para cá o futebol amador, né? Tem a Copa também dos Cinquentão, né? A Copa Rural, que a gente também quer estar trazendo aqui para o Lindolfo Monteiro. Secretário, o que a gente pode trazer também de mais novidades? Já está com pouco tempo, vocês já devem ter tido algum tipo de reunião. Também o que já estava em andamento, não é? Já que se a gente puder dizer alguma coisa com relação ao trabalho que foi feito, né, deixado também pela gestão anterior. Não, os projetos continuam nos bairros, né, não pararam. A gente vai dar continuidade e está tentando buscar melhorar. Então, assim, durante esse tempo que a gente vai... Tá aqui por pouco tempo aqui que nós estamos na SEMEL, mas ficaram alguns projetos em andamento que a Sara deixou juntamente aqui com o professor Expedito. Então a gente vai estar dando continuidade e buscando estar aperfeiçoando e melhorando a cada dia. Muito obrigada pela sua participação, que seja uma nova gestão muito produtiva também, secretário da SEMEL Zé Neto. E a gente acompanha esse trabalho, claro. Vamos acompanhar, tem muita coisa para ser feita na cidade. Essa entrevista, gente, foi agora, ao vivo, lá no Lindolfo Monteiro. O próprio Lindolfinho está precisando de uma repaginada, né? O nosso LM está precisando de uma reformulação geral para que o nosso estádio tenha condições de sediar, de receber grandes jogos, grandes eventos esportivos, mas aí tem também nos bairros, os ginásios, os campos de futebol, várias praças esportivas que precisam também de reforma. Tem comunidade que não tem qualquer praça esportiva, precisa de implantação de novos espaços. Então é algo que a gente precisa focar no esporte e lazer aqui da nossa capital. 8:10. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Bom, deixa eu trazer respostas que eu já tenho aqui para os nossos ouvintes. De demanda sobre a reclamação do ouvinte nos buracos lá da Avenida Dom Bosco, que divide o satélite com a Vila Bandeirantes. Vila Maria, coordenação de asfaltamento, informou que vai programar a operação tapa-buraco na via nos próximos dias. Situação lá que um cobrador de ônibus mandou pra gente, fez um vídeo, dizendo que os ônibus precisam até desviar a rota, né, os motoristas, porque não dá para passar por esse local. A gente viu o vídeo aqui, tá feia mesmo a situação, viu? Sobre a reclamação do ouvinte lá na Avenida Juarez Távora, do bairro Parque Piauí, a Água de Teresina pede desculpas pelo transtorno e informa que a obra que acontece na Avenida Juarez Távora, no Parque Piauí, é fundamental para garantir mais eficiência, segurança e estabilidade no abastecimento para toda a região. A empresa explica que a obra será realizada por trechos e com interdições parciais das vias. A previsão é de 60 dias para finalização. Tem muito tempo de obra ainda, viu? A Água de Teresina reitera o seu compromisso com a cidade e com o bem-estar da população. Traz aqui...